notícia. Abandonada pelo marido, sozinha, sem família, carregando um filho. Sem estudo, sem uma mão pra oferecer socorro. Lavadeira, faxineira, não optou pelo aborto. Sufoco, lágrimas e suor escorrem no rosto. Esforço, trampo pesado e as mudanças no corpo. Respira, força, força, só mais um pouco. Parabéns, moça, aqui está o seu garoto. Quantos anos se passaram, te olhar vem na mente. Os primeiros passos, palavras, o nascer dos dentes. Meu filho lute, estude, se torne um doutor. Pra que essa sociedade hipócrita te dê valor. Olhe pra mim, mesmo sem estudo, sigue firme. Batalhando pra te dar o que nunca tive. Mão encaliçada, pele escura, mãe solteira. Quero te ver formado, não catando restos na feira. Nunca deu trabalho, bom menino dentro de casa. Mas na rua não sabia o que fazia, com quem andava. Amor, carinho, conselhos foram trocados por uma ilusão de poder e respeito. E aí, chegado? Mulheres em volta, sentimentos falsos, ligeiro na arena da guerra do tráfico. Ferro na cinta, roubando no bairro. E a mãe em casa, joelhos dobrados no chão. Se humilha aos céus em oração. Pai, protege meu filho das maldades desse mundão. Noite tranquila, já passava das 22 horas. De repente, barulho de sirene, pé na porta. Abre, caralho, é a polícia. Cadê seu filho, senhora? Tá no quarto dormindo, que cedinho vai pra escola. Vai, vai, acorda, caralho, levanta, porra. Vai assim mesmo, depois alguém leva a sua roupa. Moço, por que isso? Meu filho não fez nada. Ele tá preso por tráfico e assalta a mão armada. Não é engano, meu menino é um bom rapaz. Desculpa, mãe, por favor, não chores mais. Não, não chores mais. A liberdade raiou, vacilos, decepção. Mas a mãe não abandonou, nunca faltou. Um dia de visita, saía de madrugada. De forma humilhante, abusiva, era revistada. Angustiada, na frente da tela, cada entrada do bofe. Chorava, orava, temendo sua morte. Lágrimas, reflexões, fez uma promessa. Vou me esforçar pra voltar a ser o orgulho dela. Promessas? Deixa de ideia, vem pra cá, neguinho. Altas debochadas colada na festa. E a porra demorou. Fumaça pro ar, a vida é louca, que se foda, deixa o coco chapar. Que porra é essa? Me ajuda aqui, tô enxergando nada. Me sinto estranho, pesado, minha visão escurecendo. Carai, que sede da porra, o que está acontecendo? Perdi as forças, tombei de rosto no chão. Alguém me ajuda, cadê as minas? Cadê meus irmãos? Noite tranquila, já passava das 22 horas. De repente, gritos, alguém batendo na porta. Mas dessa vez não era polícia, era a vizinha. Teu filho acaba de ser baleado ali na esquina. Sai correndo, chorando, desespero total, implorando pros vizinhos o levar pro hospital. Tumulto no local, seu filho ensanguentado. Pegar no colo, abraça e beija, meu filho fica acordado. Você na rua e eu em casa, sou a culpada. Quantos me falavam, mas não acreditava. Calma, não se culpe, quem errou aqui fui eu. Não liguei, não te ouvi, eis o que aconteceu. Fui homem pra agradar as vagabundas e os meus, mas não suficiente pra retribuir o amor que cê me deu. Sei que agora é tarde pra te pedir mais perdão, mãe. E por favor, não chores mais.